Segundo céu. Poxa, mas as pessoas nem conhecem o primeiro céu direito. Mas o Bhagavad Gita é assim, né? Tem todo o conhecimento. Muitas pessoas nem sonham que existe o segundo céu. E o que tem no segundo céu? Qual a diferença do primeiro céu? Por que que tem o segundo céu? Onde ele fica? Quem mora lá? Tem muitas moradas, Bimala? Então, todas essas perguntas e as outras que não foram feitas também serão respondidas no Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 6. E você que não tem o Gita em casa, é muito simples. É só entrar agora no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Agenda e na sequência Livros Grátis. Você clica ali nos Livros Grátis que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Então, o que mais nós vamos falar, hein, Bimala? Falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que aconteceu nesse final de semana e foi um sucesso total no mundo inteiro. Pena que a gente mora longe de tudo, né? Nós estamos no fim do mundo e a gente está perdendo esses festivais maravilhosos aí, Bimala, com os devotos. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também. Aí eu cortei. Tomo bronca porque falo demais, tomo bronca porque falo de menos. Nossa, eu nunca acerto, hein, Bimala? Poxa vida, viu? Bom, então vamos lá ver o segundo céu com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Ama Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganar Agunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos lá tentar cantar o verso 6. Capítulo, não lembro o nome do capítulo. Tá, vou olhar aqui. Capítulo 15, verso 6. A Yoga da Pessoa Suprema. Não pode confiar na mente, a mente é louca. Azarada, perturbada, esquecida. Nossa, é o homem de Kali Yuga, né? E a mulher também, né? É, tá no mesmo barco. É, nessa era todo mundo nasce Shudra, todo mundo nasce artista, só faz arte. Bom, então vamos lá. Natabhasayate Suryo na shashanko na pavaka jagatva na nivartante tadama paramam mama. Tradução palavra por palavra. Na, não, tat, isso, basayate, ilumina, surya, sol, na, nem, shashanka, a lua, na, nem, pavaka, fogo, eletricidade, jat, onde, gatwa, indo, na, nunca, nivartante, retorna, tadama, essa morada, paramam, suprema, mama, minha. Tradução completa. Essa minha morada não está iluminada pelo sol, nem pela lua, nem pela eletricidade. A pessoa que a alcança nunca retorna a este mundo material. Então, como todos perceberam, o próprio Deus está falando, né, de sua morada, como ela é. É, se a gente quer conhecer Deus, é melhor ouvir diretamente dele, como ele é, onde ele mora, como é a sua morada, como ele está descrevendo aqui, ó. Não tem que pagar, não tem que pagar água, não tem que pagar luz, não tem que pagar eletricidade. Tá, Bimala, vou ler mais e falar menos. Tá bom, não, a senhora tem razão, a senhora que manda. Aqui se descreve o mundo transcendental, a morada da suprema personalidade de Deus, Krishna, a qual é conhecida como Krishna Loka, Goloka Vrindavana, no céu transcendental. É, o céu transcendental, não é o céu material. O céu material a gente já ouviu falar, né? Não conhece, mas já ouviu falar. Mas aqui está se falando do céu transcendental, onde não há necessidade de luz do sol, luz da lua, fogo ou eletricidade. É sempre dia, né? Dia é sempre maravilhoso, imagina, né? Não tem sol e não tem lua. Não precisa do sol nem da lua, nem de eletricidade, nem de fogo. É só alegria, né? Todo dia é dia maravilhoso, é dia de desfrute, desfrute eterno, ilimitado, é só alegria. Porque todos os planetas nesse céu transcendental são autoluminosos. Nós só temos um planeta neste universo, o Sol, que é autoluminoso. Mas todos os planetas no céu transcendental são autoluminosos. A refulgência brilhante de todos esses planetas, chamados Vaikuntas, constituem o céu brilhante conhecido como Brahma Jyoti. Da realidade, a refulgência emana do planeta de Krishna, Goloka Vrindavana. Então Deus tem o seu próprio planeta, assim como um rico tem a sua própria ilha, né? É, na realidade, a refulgência emana do planeta de Krishna, Goloka Vrindavana. Parte dessa refulgência brilhante está coberta pelo Mahatattva, o mundo material. Afora este, a porção maior deste céu brilhante é cheia de planetas transcendentais chamados Vaikuntas, dos quais Goloka Vrindavana é o principal. Enquanto uma entidade viva permanece, no caso nós, né? Enquanto uma entidade viva permanece neste mundo material obscuro, ela está na vida condicionada. Mas logo que alcança o céu transcendental, ao cortar a árvore pervertida e falsa deste mundo material, ela se libera. Então, não há possibilidade de ela voltar aqui. Resumindo, só, felizmente, não é uma boa notícia, só se cai uma vez aqui, nestes mundos materiais, perecíveis, temporários, miseráveis, onde não tem nada de auspicioso. Em sua vida condicional, a entidade viva se considera o senhor deste mundo material, mas em seu estado liberado, ela entra no reino transcendental e se converte no associado do Senhor Supremo Krishna. Imaginem, né? se associar com Deus pessoalmente, eternamente, e só desfrutar, só alegria. Ali ela goza de bem-aventurança eterna, vida eterna e conhecimento completo. Esse céu, sim, esse céu a gente tem que desejar. Agora, o céu material, quer ir para o céu? As pessoas querem ir para o céu, né, Bima? O céu material. Não conhecem o céu transcendental, então quer ir para o céu. Mas o céu é um mau negócio, porque é como ir para o primeiro mundo, tirar umas férias, depois tem que voltar aqui, né? Mau negócio. Agora, quando a pessoa vai para o céu transcendental, nunca mais volta aqui. A pessoa deveria deixar-se cativar por esta informação? Ela deve desejar transferir-se para este mundo eterno e safar-se deste falso reflexo da realidade? Para a pessoa que está demasiadamente apegada a este mundo material, é muito difícil cortar este apego. Mas se ela adota a consciência de Krishna, há uma possibilidade de se desapegar gradualmente. É preciso se associar com devotos que estão em consciência de Deus, consciência de Krishna. A pessoa deve procurar uma sociedade dedicada à consciência de Krishna e aprender como executar serviço prático e amoroso a Deus. Dessa maneira, ela pode cortar o seu apego ao mundo material. Uma pessoa não pode se desapegar da atração do mundo material simplesmente por se vestir de roupa alaranjada. Desculpem. Ela deve apegar-se ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Portanto, a pessoa deve aceitar muito seriamente que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, como se descreve no 12º capítulo, é a única forma de se livrar desta falsa representação da árvore verdadeira. É a única maneira de se liberar, né, do mundo material. Ah, mas tem a liberação na luz, a liberação no corpo de Deus. Isso não, nem pode ser chamado de liberação, porque cai aqui de novo. Se fundir na luz, vai cair aqui. Se se fundir no corpo de Deus, vai ser chutado novamente para cá. Então, meu amigo, é perda inútil de tempo. Como o Prabhupada já explicou, se o que você faz, pratica, acredita, prega, não revive o seu amor adormecido por Deus, você está inutilmente perdendo o seu tempo, porque vai cair aqui de novo. E cair aqui de novo é sofrer tudo de novo. No capítulo 14 se descreve a contaminação pela natureza material, de todos os tipos de processos. Somente o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, é descrito como puramente transcendental. É, Prabhupada também explicou, né? Se fundir na luz é o gozo material mais sutil que existe. Olha o detalhe, é gozo material sutil, mas é material. É sutil, é muito sutil, mas é material. Então é um mau negócio. Gozo dos sentidos sempre é mau negócio, porque prendem as pessoas aos ciclos eternos de nascimentos e mortes. Ou seja, vai continuar sendo uma alma condicionada, que evolui e involui, sobe e desce, evolui e involui, sobe e desce, nasce, cresce e morre. Não consegue escapar da roda gigante do tempo. As palavras Paramam, Mamá, são muito importantes aqui. Na realidade, todos os quatro cantos são a propriedade do Senhor Supremo Krishna, mas o mundo transcendental é Paramam, pleno de seis opulências. Nos Upanishads também se confirma que no mundo transcendental não há necessidade de brilho do sol ou brilho da lua, pois todo o céu transcendental está iluminado pela potência interna do Senhor Supremo Krishna. Pode-se alcançar essa morada suprema unicamente através da rendição e não por nenhum outro meio. Então, uma vez perguntaram, Só o Hare Krishna salva? Sim, só o Hare Krishna salva, porque só o Hare Krishna desperta o amor adormecido por Deus. E sem amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua vida, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, sem chance de voltar para a morada eterna de Deus, sem chance de voltar para a casa do Pai, sem chance de voltar para o céu transcendental. Vai continuar quebrando a cara aqui, nascimento após nascimento. Não há outra maneira, não há outra maneira e não há outra maneira. Se existisse outro meio, Deus falaria. E quem manda em tudo é Deus. Se não for do jeito que Ele quer, não acontece. Por isso Ele fala no Gita, né? Abandona todas as variedades de religiões que tem por aí, todas as patifarias que tem por aí, e se renda a mim. Eu vos libertarei. Então, só Krishna pode libertar. Só pode, só Deus, né? Como outras pessoas dizem, só Deus pode salvar. E Deus é Krishna, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. Não confunda Deus, Krishna, com qualquer outro subordinado de Krishna. Se não é Krishna, com certeza é empregado de Krishna. Ou se preferir, servo de Krishna. É. E quem ama, serve, né? Se a pessoa ama Deus, ela serve Deus. Ela só fala em Deus, não tira o Pai da boca. Já viu esse filme, Bhima? Um mestre de verdade, ele só fala no Pai. O Pai isso, o Pai aquilo, o Pai mandou, o Pai é maior que eu, o Pai é tudo, o Pai, o Pai. Não tira o Pai da boca. Se tirar o Pai da boca, se ferra. Ele sabe disso, o mestre sabe disso, então... Se bem que tem gente que confunde o Pai com o Filho, né? Faz uma mistureba aí, faz um... Tá, não vou falar essa palavra, Bímola. Faz uma mistureba aí, se confunde, sai confundindo os outros, e aí ofende Deus e o Filho de Deus numa pancada só, né? É porque coloca Deus no lugar do Filho, o Filho no lugar de Deus, fazem uma confusão tremenda aí, depois vira gozação nas redes sociais, né? E os ateístas aí, impersonalistas que... tem um pouquinho mais de inteligência que as pessoas comuns, fazem a maior zoeira aí, como a gente vê nas redes sociais, né? Fazem piadas com essa confusão de pai e filho, e é uma coisa só, e sei lá o quê, tudo é um. É o veneno, né, que vem da Índia, é o veneno, essa filosofia furada aí de que tudo é um, tudo é a mesma coisa, vem lá da Índia, né, Bhima? Surgiu de lá. Aliás, tudo vem da Índia, né? Porque é o primeiro lugar habitado. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, com todas as respostas, com todo o conhecimento, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Agenda. Tem que falar essa agenda, Bimo? Tá, tem que falar porque está passando, tá. Na sequência tem o link Livros Grátis, onde você encontra várias opções para ler na tela ou baixar o Bhagavad Gita totalmente grátis. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, aqui está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que a gente vai ler na sequência. Vai descendo, já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Mestre assim, ele fala e faz, não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. E aí sim, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que aconteceu aí nesse final de semana, sucesso total, mesmo aí com a pandemia atrapalhando, né? atrapalha mais que jacaré na lagoa, jacaré na banheira, Bipo. Mas os devotos seguiram cantando e dançando, comendo e bebendo com os convidados de Shrimati Radharani no mundo inteiro. E você já está convidado desde já, né, para participar deste festival, cantar, dançar, comer e beber e ser feliz com os devotos de Deus no festival que acontece aí todos os finais de semana. Já vá se programando para sábado ou domingo, né? Faça contato com o endereço mais próximo de você e já faz contato. Vai ter? Que horas vai começar? Pode ir, pode não ir? Está aberto, está fechado, né? E é isso aí. Faz todos os contatos, já se programe e não perca o Festival Transcendental Hare Krishna, o famoso Banquete do Amor. Tá, já parei de falar, vamos ler mais um pouquinho do livro da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25, se eu não me engano, isso mesmo, capítulo 25, descrição das características do rei Purandjana. Paramos aqui nesse verso, onde, acho que é a mocinha que está falando, né? Ó matador do inimigo, de alguma forma vieste aqui. Para mim, isto é de certo uma grande fortuna. Desejo-te todas as coisas auspiciosas. Tens um grande desejo de satisfazer teus sentidos, e todos os meus amigos e eu faremos o possível sob todos os aspectos para satisfazer os seus desejos. Com certeza é a mocinha. A entidade viva desce a este mundo material em busca de gozo dos sentidos, e sua inteligência, representada pela mulher, dá-lhe a orientação adequada, através da qual ela pode satisfazer os seus sentidos ao máximo de sua capacidade. Na realidade, entretanto, a inteligência vem da superalma, ou da suprema personalidade de Deus, Krishna, e ele dá todas as oportunidades às entidades vivas que tenha descido a este mundo material, como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 41, Vyava Sayatmika Budhir, Ekeha Kuru Nandana Bahu Shakahi Anantascha Budayo Vyavasainam. Em português, aqueles que trilham o caminho transcendental são resolutos em seu propósito, e sua meta é uma só. Ó amado dos filhos, desculpem, ó amado filho dos Kurus, a inteligência daqueles que são irresolutos é multidiversificada. Muitos planos, muitas metas, muitos sonhos, muita perturbação, muita quebração de cara, né? Só quebra a cara, né? Só se ferra. Quem não é devoto de Deus, porque o devoto de Deus, como Krishna está falando aqui, só tem uma meta: satisfazer Deus. E quem não é devoto de Deus tem muitas metas e buscam muitas satisfações diferentes, por isso vive cada vez mais insatisfeito, cada vez mais insatisfeita. Quando um devoto está avançando para a compreensão transcendental, sua única meta é o serviço à suprema personalidade de Deus, Krishna. Vou prestar atenção. Ele não se importa com nenhuma outra atividade material ou transcendental. Está vendo, Bima? Ele não se importa com mais nada, a não ser dar prazer a Deus. O rei Purandjana representa a entidade viva comum, e a mulher representa a inteligência da entidade viva comum. Combinam-se ambas a entidade viva, tá? Posso prestar atenção aqui? Muito obrigado, hein? Você é muito boazinho hoje. Combinam-se ambas e a entidade viva goza de seus sentidos materiais, ao passo que a inteligência fornece todos os requisitos para o seu gozo. Logo que assume a forma humana, a entidade viva compromete-se com tradição familiar, nacionalidade, costumes, etc. Tudo isso fornecido pela ministra da ilusão, Maya, que é a energia da suprema personalidade de Deus, a energia ilusória de Deus, né? Assim, personificada. Assim, a entidade viva, sob o conceito de vida, utiliza sua inteligência ao máximo de sua capacidade para satisfazer os seus sentidos. É, faz um monte de planos para desfrutar, para se dar bem. Meu querido Senhor Krishna. Não, eu acho que aqui é a mocinha falando com o rei. Meu querido Senhor, acabo de providenciar esta cidade de 9 portões para ti, de modo que possas ter toda a espécie de gozo dos sentidos. Podes viver aqui por 100 anos, que todas as coisas necessárias para o gozo de teus sentidos serão supridas. A esposa é a causa de toda classe de sucesso em religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos, enfim, salvação. Isso para quem segue as regras e regulações, né? Porque para quem não segue regras e regulações, esposa é só pepino. Não vou nem falar esse ditado popular também não, Bima. É, o cara só se ferra, né? Ele acha que vai se dar bem com a mocinha e aí ele só se ferra. Quando alguém aceita uma esposa, deve-se entender que está sendo auxiliado na marcha progressiva rumo à liberação. É, se segue as escrituras autorizadas, esse é o sentido de uma esposa, o sentido do casamento, o sentido da vida a dois. No início da vida, o menino é treinado como um estudante celibatário. Depois do que tem permissão para se casar com uma mocinha adequada e tornar-se chefe de família. É, a mocinha adequada é aquela que foi treinada desde o começo de sua vida. Aos 12 anos, aos 8 anos, né, ela já sabe lavar, passar, cozinhar, costurar, adorar a Deus, fazer tudo, né? Tudo. E aí logo se casa, né? Por volta aí. No caso das ocidentais, Prabhupada falou que deve se casar por volta dos 16 anos. Mas antes de se casar, deve saber fazer, lavar, passar, cozinhar, adorar a Deus, fazer tudo, né? Fazer tudo. Isso lá pelos 8 anos, né? Atualmente elas não sabem nem lavar a própria roupa, né? Não sabe nada, nada de nada, só sabe ficar se exibindo na internet, né? Tá, Bima? Não, a maioria, né? Não todas, claro. Quando se fala de regras materiais, sempre deve, toda regra material tem exceções, né? Raras exceções. É, agora até pseudos líderes religiosos ficam se exibindo na internet também, né? Destilando sua luxúria. Duvida? É só ficar de grau. Tá bom, Bima, sem gíria. É só ficar ligado aí nas redes sociais que você vai ver todo tipo de exibicionismo dos pseudos religiosos, das pseudas religiosas. É, mas aqui no caso é uma mocinha que está se falando aqui, é uma mocinha que foi treinada, né? Para ser uma boa esposa, para ser uma boa cidadã, para ser uma boa serva de Deus e do marido. Para ser feliz, foi treinada para ser feliz, viver feliz, em paz e satisfeita e no final da vida voltar para a morada eterna de Deus. E ele também, né? Não adianta nada. Ela ser treinada e ele não ser treinado, ou ela ser treinada e ele não ser treinado. Bom, os dois têm que ser treinados. Se alguém recebe treinamento completo para a vida familiar, sua vida humana é favorecida com todos os recursos: comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Teremos tudo à nossa disposição caso nossa vida familiar seja executada de acordo com os princípios regulativos. É por isso que existem regras e regulações, para as pessoas se darem bem. Agora, quem não segue regras e regulações, não seguem as escrituras autorizadas, só se ferram, né? A vida familiar vira um inferno, com os capetinhas que vêm logo que o casal se une, ou vem antes do casal casar, né? Tá, é verdade, Bima, estamos falando das regras e regulações. Como poderia eu esperar unir-me com outros que nem são versados em sexo, nem são capazes de saber como gozar da vida enquanto vivos ou após a morte? Tais tolos são como animais, porque não conhecem o processo de gozo dos sentidos nesta vida e após a morte. Uma vez que há 8 milhões e 400 mil espécies de vida, também há muitas diferentes condições de vidas. Nos graus inferiores de vida, na vida de plantas e árvores, não há um sistema de intercurso sexual. Nos graus superiores, na vida de pássaros e abelhas, existe sexo, mas os insetos e os animais não sabem como realmente gozar de vida sexual. Sob a forma de vida humana, entretanto, existe pleno conhecimento de como desfrutar do sexo. Na verdade, existem muitos ditos filósofos que dão orientações sobre como gozar de vida sexual. Há inclusive uma ciência chamada Kama Shastra, que é a ciência do sexo. Na vida humana também existem divisões tais como estudantes celibatários, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados. Não existe vida sexual exceto para o devoto casado, para o chefe de família. O estudante celibatário não pode fazer sexo. O retirante, o devoto retirante, voluntariamente abstém-se do sexo. E o renunciado, o devoto renunciado, é inteiramente renunciado. É lógico, né? Deixa eu ver onde eu estou aqui, Bima. Calma, vou errar aqui, agora sim. As pessoas comuns não praticam a vida de estudante celibatário, a vida de devoto retirante e de devoto renunciado, pois estão muito interessados na vida de chefe de família. Em outras palavras, um ser humano tem muitas propensões materiais. Na verdade, todas as entidades vivas têm propensões materiais. Elas preferem a vida de casado porque há uma concessão para praticar sexo. As pessoas comuns julgam os outros status de vida piores que a vida animal, pois os animais fazem sexo, ao passo que o estudante celibatário, o retirante e o renunciado renunciam completamente ao sexo. As pessoas comuns, portanto, detestam estas ordens de vida transcendental. Falou em regras e regulações, eles se arrepiam, né? Se arrepiam e são totalmente contra. Não, o que, que é isso? Porque Deus fez esse mundo para nós desfrutarmos e blá blá blá, aquelas histórias que muita gente já ouviu por aí. A mulher prosseguiu. Não, não vai prosseguir, só no próximo programa. Tá bom, Bima. Este mundo material, a vida. Eu queria ver o que a mulher vai falar. Tá bom, Bimala, nós vamos ver no próximo programa. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad-Bhagavatam, sem as interrupções da Bimala, os cortes da Bimala e o chato do Nayana, está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora. E na segunda linha está passando o link Agenda e na sequência o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar totalmente grátis. Mas se você não quer ler na tela, nem baixar, então tem que pagar, não tem outro jeito. Aí cai naquela história que todo mundo já sabe, né? Imposto, impressão, transporte, né? Mas são preços camarada, quase a preço de custo, só para manter a distribuição de livros. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimá Bhagavatam por Ano Imaculado, terceiro canto, você clica aí que já aparecem aí os vários livros desta coleção que já estão disponíveis para você encomendar, né? Pagamento facilitado. É nessa loja que a gente compra os nossos livros, né? É lá que a gente compra tudo. Olha, aqui o primeiro canto, volume 1, está guardando reposição. Você já encomenda, né? Clica, ver detalhes, clica aí, já encomenda. Assim que chegar, eles já enviam para você. Deixa eu ver aqui, terceiro canto, volume 2. Então, você olha no rodapé, né? Se estiver lá por Sua Divina Graça, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, são os livros que a gente divulga aqui na rádio. Se não tiver no rodapé Sua Divina Graça, Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada, não são os livros que nós divulgamos aqui na rádio, né? Porque na loja tem outros livros aí. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Onde nós paramos? Aonde Vasudeva está falando com seu filho Krishna, que é o próprio Deus em pessoa. Meu querido Senhor Krishna, Vasudeva continuou, apesar de todos esses defeitos da alma condicionada, se alguém, de alguma forma ou outra, chegar ao contato com o serviço prático e amoroso a você, alcança esta forma de corpo humano civilizada com consciência desenvolvida, e assim se torna capaz de executar mais progresso no serviço prático e amoroso a você. Mesmo assim, iludida pela energia externa, pessoas geralmente não usam essa vantagem da forma de vida humana. Assim, perdem a chance da liberdade eterna e desnecessariamente arruinam o progresso que fizeram depois de milhares de nascimentos. No conceito corpóreo de vida, a pessoa é apegada à prole do corpo, devido ao falso egoísmo, e todo mundo na vida condicionada é enredado por falsos relacionamentos e falsas afeições. O mundo inteiro move sob essa falsa impressão do cativeiro material. Eu sei que nenhum de vocês dois é meu filho. Vocês são o chefe e progenitor originais, as personalidades de Deus, conhecidas como Pradhana e Purusha. Mas vocês apareceram na superfície deste globo a fim de minimizar o peso do mundo por matar reis governantes que desnecessariamente incrementam o seu poderio militar. Vocês, Krishna e Balarama, já me informaram sobre isso no passado. Meu querido Senhor Krishna, você é o abrigo da alma rendida, o supremo bem-querente do amável e humilde. Eu por isso me abrigo a seus pés de lótus, que somente eles podem dar a alguém liberação do enredamento da existência material. Por um longo tempo, eu simplesmente considerei este corpo como eu mesmo, e apesar de você ser a suprema personalidade de Deus, Krishna, eu considerei você meu filho. Meu querido Senhor Krishna, no mesmo momento quando você primeiro apareceu na prisão de Kansa, eu fui informado que você é a suprema personalidade de Deus e que você, Krishna, descendeu para a proteção dos princípios da religião e também para a destruição dos malfeitores. Apesar de não nascido, você descende em cada milênio para executar sua missão. Meu querido Senhor Krishna, da mesma forma que no céu há muitas formas que aparecem e desaparecem, você também aparece e desaparece em muitas formas eternas. Quem, portanto, pode entender os seus passatempos ou o mistério de seu aparecimento e desaparecimento? Nossa única obrigação deve ser glorificar a sua suprema grandeza. Quando Vasudeva falava com seus filhos divinos, Krishna e Balarama, dessa forma, o Senhor Krishna e Balarama sorriam. Porque eles têm muita afeição por seus devotos, eles aceitaram toda a apreciação de Vasudeva com uma atitude simpática, sorridente. Krishna então começou a confirmar todas as declarações de Vasudeva como se segue. Meu querido pai, qualquer coisa que você possa dizer, nós somos, depois de tudo, seus filhos. O que você disse sobre nós é certamente um entendimento filosófico altamente elevado do conhecimento transcendental. Eu aceito isso tudo no total, sem exceção. Vasudeva estava na perfeição completa da vida em considerar o Senhor Krishna e Balarama como seus filhos. Mas porque os sábios reunidos no local de peregrinação em Kurukshetra falaram sobre o Senhor como a suprema causa de tudo, Vasudeva simplesmente repetiu isso por causa de seu amor por Krishna e Balarama. O Senhor Krishna não queria depreciar a sua relação com Vasudeva como pai e filho. Portanto, desde o início de sua resposta, ele aceitou o fato de que ele é o eterno filho de Vasudeva e que Vasudeva é o pai eterno de Deus, Krishna. Depois disso, o Senhor Krishna informou seu pai da identidade transcendental dos seres vivos. Ele continuou: meu querido pai, todo mundo, inclusive eu mesmo e meu irmão Balarama, e também todos os habitantes da cidade de Dwaraka, e toda manifestação cósmica, é exatamente como você já explicou, mas nós também somos qualitativamente um. O Senhor Krishna intencionava para Vasudeva ver tudo na visão de um devoto de Deus de primeira classe. Um devoto de Deus de primeira classe vê que todos os seres vivos são parte e parcela do Supremo Senhor Krishna, e que o Supremo Senhor Krishna está situado no coração de todos. De fato, todo ser vivo tem identidade transcendental, mas em contato com a existência material fica influenciado pelos modos materiais da natureza. Ele se torna coberto pelo conceito de vida corpóreo, esquecido de sua alma transcendental. É da mesma qualidade, é esquecido, é, faltou aqui, esquecido que sua alma transcendental é da mesma, tá, vou voltar aqui, Bima. Então ele se torna coberto, ele, nós, né, as almas condicionadas, ele se torna coberto pelo conceito de vida corpórea, esquecido que sua alma transcendental é da mesma qualidade da suprema personalidade de Deus, Krishna. A pessoa considera erroneamente um indivíduo como diferente de outro simplesmente por causa de suas coberturas materiais. Por causa das diferenças entre corpos, a alma transcendental parece ou perece perante... Tá, Bimala, vou prestar... Tá, vou tomar água. já acalmei. É você que fica me apressando, você fica me pressionando, apressando, eu erro tudo. Por causa das diferenças entre corpos, a alma transcendental parece perante nós diferentemente. As pessoas confundem o corpo com a alma e a alma com o corpo. O Senhor Krishna então deu um bom exemplo em termos dos cinco elementos materiais. Os elementos materiais totais, chamados o céu, o ar, o fogo, a água e a terra, estão presentes em tudo no mundo material, seja num pote de barro, ou numa montanha, ou nas árvores, ou num brinco. Esses cinco elementos estão presentes em tudo, em diferentes proporções e quantidades. Uma montanha é uma forma gigantesca da combinação desses cinco elementos, e um pequeno pote de barro é dos mesmos elementos, mas em uma quantidade menor. Assim, todos os itens materiais, apesar em diferentes formas ou diferentes qualidades, são dos mesmos ingredientes. Ou seja, tudo que a gente vê, né? É, o carro, a moto, o computador, tudo que a gente vê é uma mistura dos cinco elementos. É, em proporções diferentes, mas estão lá os cinco elementos. Similarmente, os seres vivos, a começar pelo Senhor Krishna e inclusive o Vishnu Tattva e milhões de formas de Vishnu, e depois os seres vivos em diferentes formas, a começar pelo Senhor Brahma até a formiga minúscula, são todos da mesma qualidade em espírito. Alguns são grandes em quantidade e alguns são pequenos, mas qualitativamente eles são da mesma natureza. Assim, está confirmado nos Upanishads que Krishna, ou o Supremo Senhor, é o líder entre todos os seres vivos, e ele os mantém e os abastece com todas as necessidades da vida. Qualquer um que conhece esta filosofia está em conhecimento perfeito. A versão védica, ta, tuam, asi, tu és o mesmo, não significa que todo mundo é Deus, mas todo mundo é qualitativamente da mesma natureza de Deus. É aquela história que a gente sempre repete aqui, né? Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. Nós também temos o poder de iluminar, de queimar, né? De esquentar. Só que o nosso poder é muito pequenininho, né? Nós nunca seremos a fogueira, nós sempre seremos a fagulhinha. Nós somos também como a partícula de luz do sol, mas nós nunca seremos o sol. Nós somos como a mina de ouro também, nós somos uma partícula de ouro, mas nunca seremos o ouro. Da mesma forma, nós somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidades. Ou seja, nós também somos almas eternas, assim como Deus é uma alma eterna. Só que Deus é a almona e nós as alminhas, infinitamente pequenininhas. Tá bom, já parei de falar, todo mundo já entendeu, né? É, eu sou pedante, é verdade. É uma de minhas qualidades. Ai, Krishna Balaram Arade, que cruz pesada, viu? Bom, gente boa, esse livro é o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. É, Prabhupada colocou aí também todo o conhecimento, todas as respostas. Se você ler esse livro, qualquer livro de Prabhupada que você ler, você vai entender tudo. Então, esse livro, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br. E na segunda linha está passando o link Agenda. Na sequência está passando o link, vai passar, se não está passando, vai passar. E se você não achar, fale com a gente, tá? Já está passando aí, livros grátis. Você clica aí que você encontra as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, quer fazer igual o Chatinandana, pegar o livro na mão, deitar no sofá e ficar lendo, ou na cama, né? Então você tem que clicar aí no próximo link, Livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu aí a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também com todos os detalhes.